desejar. Antes do fim, pra mim e os meus amigos, muito amor e tudo mais. Que fiquem sempre jovens e tenham as mãos limpas e aprendam o delírio com coisas reais. Não tome cuidado, não tome cuidado comigo. Quando foi aprovado e Deus é seu amigo. Não tome cuidado, não tome cuidado comigo. Que eu não sou perigoso. Viver é que é o grande perigo.